isso não é normal. Será que é bem ou mal? Deram uma badocada no pobre do pica-pau. Não deu pra acreditar naquilo que eu vi. Depois da badocada, o pica-pau esmiolado começou a sorrir. Vizia Lauco.